Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia a todos, de muita paz, muita tranquilidade. Jorge, bom dia. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos internautas aqui que estão ligadinho conosco aqui no Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar, pedindo a compreensão de todos pelas nossas falhas aqui. Nós estamos igual aquela televisão antiga, né? A gente combina que um vai falar primeiro, quem entra é o outro, depois o outro aponta para o outro. Não, e isso é assim mesmo. Não, isso para o pessoal saber que nós estamos ao vivo, não tem nada gravado, não, né? Mas nós vamos agradecendo os nossos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecemos também os centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, Associação Maternal Espírita, Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso irmão César Perri. César Perri, muito conhecido no nosso Brasil, porque ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira e muito atuante dentro da doutrina espírita. Como nós vamos falar, o César tem mais de 30 livros publicados. Né, e ele estará conosco aqui hoje falando sobre o tema Emmanuel, o livro, né, que é sobre o mais recente livro dele, que é Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. Vamos tentar abordar bastante esse assunto aqui, porque a gente sabe que o César é um pesquisador aí, muito conhecedor da doutrina, e dá para a gente explorar a vinda dele hoje aqui no nosso programa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Eu vou passar aqui pro Carlinhos, porque o No Break acionou aqui, só falando em ao vivo, né? Uhum. No Break acionou e a gente tem 10 minutos para resolver, senão vai acabar toda a transmissão aqui. Não sei por quê. No Break tá acionado aqui. Ou seja, então há 10 minutos a gente. Se a gente cair, você já sabe o que aconteceu. Tá bom, César? Carlinhos, fala aí que eu vou tentar resolver isso aqui. Bom dia, família Vivenciana. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto Nove. Bom dia, família Vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Mais uma vez, Senhor, vamos saudando a toda a espiritualidade maior, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desse de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos, nós vamos pedindo que Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, coloquem nessa caneca, nesse copo, nessa garrafa, nessa jarra com água, o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que coloquem também a vacina do coronavírus, para que possamos sair ilesos desta pandemia que graça a humanidade inteira. Assim, nós vamos passando a palavra para o nosso irmão Jorge Reis hoje. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. Esse livro é o mais recente do nosso querido amigo Antônio César Perry de Carvalho, que nós vamos chamá-lo de César Perry, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e foi também presidente da USE, que está aqui conosco, 56 anos trabalhando para o Espiritismo, é professor aposentado da Unesp lá de Araçatuba, a sua profissão é cirurgião dentista, e ele então autor de mais de 30 livros, e o mais recente não é o último, viu, Perry, que nós sempre falamos, não é o último, é o mais recente, é Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. Muito bom dia, César Perry. Bom dia. Nós saudamos aí o Rui, toda a mesa, colaboradores, né, desse programa Vivência Espírita, os internautas que estão acompanhando, e ficamos à disposição, né, para esse diálogo sobre esse mais recente livro, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. César, só uma curiosidade assim, para a gente fazer um livro, eu lembro que nós fizemos também, tive a felicidade de fazer uma pesquisa sobre a obra de André Luiz e fiz um livro nas trilhas de André Luiz, né? A gente imagina que quando a gente faz um livro desse, a simpatia da gente ou a empatia com os autores é muito grande. Quem que levou você a fazer essa pesquisa? Foi uma pesquisa que você fez e você gosta muito do Emmanuel, do Chico, foi por isso que você resolveu fazer esse livro? É esse conjunto aí de fatores. Desde a nossa adolescência, né, nós líamos e admirávamos os livros assinados por Emmanuel e essa simpatia foi aumentando ao longo do tempo, na medida que estávamos fazendo os nossos estudos, e também tivemos uma felicidade, um privilégio muito grande de conhecer pessoalmente Chico Xavier e durante mais de 20 anos o visitarmos, né, lá nas suas atividades em Uberaba. Então, em função de tudo isso, e observações que nós fomos coletando ao longo da nossa vida, do nosso estudo, do contato com Chico Xavier, é que nós resolvemos reunir, né, todo esse material, consolidar essas informações na forma desse livro. Eu li o livro, viu, César? Achei muito interessante as colocações e achei muito interessante falar um pouco mais de Emmanuel, porque a gente conhece Emmanuel, mas quem é o Emmanuel? E, inclusive, isso aqui, você diz que o pintor foi o Delfino Júnior, que nasceu em 1907 e faleceu em 1936, ele que foi fazer a pintura da figura de Emmanuel através das orientações do Chico. E o que você poderia dizer sobre isso? E depois também tem o pai dele, que fez a figura do Tiradentes, né? Que está no seu livro, dizendo que o pai dele foi que pintou Tiradentes. Então, vejam bem, é muito interessante o fato que nós visitávamos várias vezes, né, também Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado pelo Chico no ano de 1927. E ali, numa das salas, tem essa tela, né, retratando a figura de Emmanuel. E aí existe toda uma história, né, relacionada com Emmanuel. Então, vejam bem, numa das vezes que nós estávamos lá, um filho nosso, que nos acompanhava, o Flávio, nos chamou a atenção, isso no ano 2013. Nós estávamos com o presidente da FEB. que a tela provavelmente estaria com fungo. E aí nós chamamos a atenção, verificamos, chamamos a presidente do centro, a Célia, que estava ali presente, a Célia Xavier, e pedimos autorização de levar conosco essa tela agora para uma empresa especializada em restauração de telas em São Paulo. E realmente se constatou que ela estava contaminada por fungos e havia necessidade de toda uma restauração e depois de uma moldura, uma proteção adequada. E a partir daí, tivemos a nossa atenção voltada à obtenção dessa tela. E tem a carta de Chico Xavier, né, do ano de 1948, onde ele faz um depoimento que, no ano de 1947, o Delpino Filho, um artista radicado em Belo Horizonte, também filho de artista plástico, que pintou Tiradentes, e foi o Delpino Filho, que várias vezes comparecendo ali em Pedro Leopoldo, se prontificou a fazer uma tela sobre Emmanuel, que é essa tela aqui, né? Que é o marcador de página, inclusive, do nosso livro. Então, Emmanuel, ele não pousou para Delpino Filho. Na verdade, Chico foi descrevendo a figura de Emmanuel e, ao mesmo tempo, o Chico relata que havia um pintor no mundo espiritual ligado a Emmanuel que estava também orientando o pintor. E o Chico ia, na medida que o Delpino ia, Pedro Leopoldo, ia fazendo em pastel, né, porque não é pintura a tinta, em pastel a fisionomia de Emmanuel, o Chico ia corrigindo, até que saiu essa tela final, né, que nós fazemos referência. Então, é um fato bastante interessante, né, e que foi pintada por Delpino Filho, e depois, quando nós tivemos a restauração dessa tela em São Paulo, inclusive com uma moldura adequada, né, para proteção, nós voltamos a Pedro Leopoldo e escolhemos uma data, a data de nascimento do Chico, 2 de abril do ano de 2014, nós estávamos com o presidente da FEB, e lá nós entregamos, né, devolvendo ao centro Luiz Gonzaga, e ali houve uma pequena cerimônia, onde compareceu a filha de Delpino Filho, a dona Kiva. A dona Kiva foi acompanhada, inclusive, de um neto, né, de Delpino. E ali, então, nós estávamos devolvendo a tela de Emmanuel ao Centro Luiz Gonzaga. Então, é isso que nós, sinteticamente, reduzimos agora as informações que estão registradas no livro. A figura do Emmanuel é a figura de Publio Lentulus, que é justamente aquele tribuno. Então, é ele que está representando Emmanuel. Exatamente. Essa tela, ela registra a figura do senador Publio Lentulus. Existe aí um outro desenho, né, que não é bem a do senador. Essa também é adulteração. É adulteração também? É adulteração não, também? Não, dizem que seria de uma outra vida dele, né, como Nestório. Ah, não, sim. É porque, então, e o pai dele foi que fez aquela figura do Tiradentes, o pai desse pintor que você está dizendo, que muitos dizem que ele parece que se baseou muito em Jesus Cristo. E isso é a verdade? É aquela figura que aparece o Tiradentes, né, com as cordas no pescoço, né? É uma figura clássica, né? Existe essa conversa, a gente não tem como confirmar, mas foi o pai do Delpino Filho que fez essa pintura de Tiradentes. Então, e você fala no livro também das adulterações, dos excertos que houve nas obras do Chico e também nas cartas do Chico, que inclusive a Sueli Caldas, ela relata também que houve essa adulteração. O que você poderia dizer sobre isso, César? Olha, vamos por partes. O livro da Sueli Caldas Schubert, né, que Testemunho de Chico Xavier, foi lançado, se não me falha a memória, no ano de 1986. E ela fez a pedido do então presidente da FEB, Francisco Thyssen. Agora, um detalhe, que os espíritas muitas vezes não leem as apresentações, não prestam atenção nas informações das apresentações do livro. A Sueli não teve acesso às cartas de Chico Xavier. A Sueli recebeu do presidente da FEB, Francisco Thyssen, excertos, ou seja, trechos das cartas de Chico que ele, Francisco Thyssen, selecionou para que ela fizesse os comentários. Então, é assim que foi elaborado aquele livro, Testemunhos de Chico Xavier. Agora, com relação as adulterações, ali naquelas cartas, embora a partir de excertos selecionados, dá para se perceber claramente que havia uma troca de informações, que eram cartas que o Chico escrevia várias vezes ao mês ao então presidente da FEB, Vantuil de Freitas. E lá, Vantuil, como seu filho Zeus, Vantuil, eles muitas vezes questionavam, né? Tiravam dúvidas com o médium a respeito de alguns trechos, algumas informações dos livros. Então era um hábito que existia. Agora, é bom a gente saber que existia esse hábito para nós partirmos para uma etapa seguinte das informações. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar, no ano de 2013, 2014, a mais antiga funcionária da FEB, a dona Rúbia, e nós publicamos essa entrevista no Reformador, a revista da FEB, no ano 2014. E a Rúbia entrou adolescente como funcionária da FEB e do Vantuil de Freitas, que naquela época era permitido. Então, ela teve muito contato também com todos os presidentes da FEB e ela acompanhou algumas vezes visitas que Chico Xavier fazia nos anos 1950 ao Rio de Janeiro e na casa de Vantuil. Então, ela escutou, né, algumas manifestações de Emmanuel, sempre muito enérgico, e ela nos confirmou a informação que nós já sabíamos através do Arnaldo Rocha, através de outros companheiros do Chico lá dos tempos de Pedro Leopoldo, que os originais manuscritos, ou seja, os originais das psicografias de Chico foram queimados. Então, nós não temos na FEB os textos originais das psicografias de Chico. Então, o que existe lá são as chamadas ementas, ou seja, o texto datilografado com algumas revisões e correções que foram feitas. E isso, então, está mais do que comprovado, isso tudo que nós estamos falando. Agora, a partir daí, nos contatos que nós tivemos com companheiros do Chico, lá dos tempos de Pedro Leopoldo, inclusive o Arnaldo Rocha, que desencarnou apenas no ano 2012, que nós tivemos muito contato, é o viúvo de Meimei. Da Meimei. Esses amigos do Chico de Pedro Leopoldo nos informavam que realmente havia alguns dissabores, né? Nessa relação de Chico com o então presidente da FEB, Vantuil de Freitas. O próprio Chico nos comentou isso e nós registramos, enquanto o Chico estava encarnado, em 1997, num livro chamado Chico Xavier, o Homem e a Obra, que foi lançado pela USE e que há dois anos atrás ele foi reeditado e ampliado com uma coedição da editora M. Então, o Chico relata, né, alguns momentos de dificuldade com a FEB e inclusive nos relatou, isso é sabido, que ele rompeu, né, com a FEB e especificamente com o Vantuil de Freitas. Até isso foi na... Os dois jamais voltaram a conversar. Isso foi em que ano, mais ou menos? Em 1970? Mais ou menos entre 1996, 66 e 67. Porque a gente sabe que o Chico deixou de publicar pela FEB muito antes, né? Nessa época. Foi exatamente nessa época que ele parou de enviar originais para a FEB. Ah, entendi. Então, e a partir desse ano, de 66, 67, isso, o que foi publicado pela FEB é o livro A Vida Continua, que já estava na FEB. Exato. E o livro Ceifa de Luz, que também já estava na FEB. Mas, a partir daí, o Chico, inclusive, teve o apoio e o estímulo de muitos companheiros, né, principalmente de São Paulo, que fundaram editoras, né? É o GEM, Grupo Espírita Emmanuel, é o Ideal, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, e ele deu muito apoio também ao ID de Araras, né? E foram as editoras que foram lançando, né? E o Centro Espírita União, né? O CEL, que foi fundado esse centro por orientação de Chico Xavier. César, o livro Chico Xavier, O Homem e a Obra, é de sua autoria em 2015. É isso? Esse livro, não, ele foi a primeira edição, Chico Xavier, O Homem e a Obra, foi lançada em 97 pela USE. Inclusive, o Chico recebeu esse livro, estava encarnado. Depois nós lançamos, no ano agora, de 2019, o ano passado, uma reedição ampliada. Então, ele passou a chamar Chico Xavier, O Homem, a Obra e as Repercussões, numa parceria da USE com a editora M. Bacana. César, como nós estamos falando da trajetória, né, para a gente aproveitar mais essa sua mais recente obra aqui, o que a gente poderia falar mais sobre Emmanuel? Porque você tem um capítulo, interrogando, né? Quem é Emmanuel? Essa era a dúvida do Chico, né? Uhum. Porque então não é só nossa, Chico, não. O Chico começou a psicografar em 8 de julho de 1927. Ele tinha 17 anos de idade apenas. Mas foi uma mensagem assinada a um espírito amigo. E depois, vários poetas, né, parnasianos, brasileiros e portugueses, escreveram pela psicografia de Chico. Mas Chico não sabia quem era o orientador dele. Isso ele só veio a saber no ano de 1931. Portanto, 4 anos depois dele iniciar as suas psicografias, ele estava lá um fim de tarde fazendo as suas orações, meditações, junto ao açude de Pedro Leopoldo. Ele viu a formação de uma figura espiritual e se apresentou Emmanuel. Aí ele se identificou, inclusive ele se apresentou como um prelado católico, informou que ele havia vivido no Brasil nessa condição, inclusive, e que ele passaria a orientar o Chico. Aí ele deu aquela famosa orientação, que o Chico tinha uma tarefa a cumprir, mas que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec. E se um dia ele, mano, ensinasse alguma coisa diferente, que Chico o abandonasse e ficasse com Jesus e Kardec. E termina com aquela repetição, 3 vezes, né, da recomendação de disciplina, disciplina, disciplina. Então, aí Chico vem a saber que Emmanuel seria o orientador dele. Mas o Chico não sabia quem era Emmanuel. E fez várias perguntas a Emmanuel. Apenas no ano de 1938, Emmanuel escreve na apresentação do livro Emmanuel, o primeiro livro psicografado pelo Chico, que realmente ele havia vivido aqui no Brasil na condição de um padre católico. Não era Manuel Nobre? Mas, mesmo assim, o Chico queria saber mais. É. E Emmanuel disse que no devido tempo ele informaria. Mais ou menos em setembro de 1938, Emmanuel passa então a escrever pelo Chico as descrições relacionadas com o primeiro romance histórico, Há 2000 Anos. E nesse livro, Há 2000 Anos, Emmanuel conta que ele está se referindo, ele está retratando aquela personagem que ele viveu como o senador Públio Lentulus, lá em Roma, né? E concomitante à vida de Jesus. Então, foi a primeira informação, veio nesse livro, ele se apresentando como senador Públio Lentulus. E nesse mesmo livro, ele informa que ele havia sido o bisavô dele próprio, né? Ou seja, ele era a reencarnação do bisavô Públio Lentulus Sura, que viveu um século mais ou menos antes de Jesus e que foi um cônsul romano importante, mas revoltoso ali naquele momento da República Romana. E a partir daí surgem os outros romances históricos, né? 50 anos depois, onde exatamente 50 anos após a erupção do Vesúvio, né? Onde o senador desencarnou, ali é registrada a figura de Nestório, um escravo de origem grega e que foi vendido a uma família de patrícios romanos, era a reencarnação do senador. E depois, no romance Ave Cristo, é o padre Damiano. E assim vão surgindo outras informações relacionadas com essas vidas, experiências, né, dessa trajetória do espírito Emmanuel. César, eu considero assim Emmanuel como... Parece que a vida de Chico, ou a mediunidade de Chico, ela se dividiu em dois grandes aspectos, um religioso e outro científico. O científico baseado muito mais em André Luiz e o religioso muito mais baseado em Emmanuel. Parece que Emmanuel ele reforça todo aquele conhecimento que a humanidade já possuía em relação a história religiosa do mundo, ou a história do mundo, quando ele lança esses romances históricos aí. E, por exemplo, eu penso assim, que quando nós passamos a estudar esses romances históricos, nós ficamos muito mais reforçados em relação àquilo que a gente já conhece nos evangelhos. Quer dizer, ele consegue dar uma explicação muito maior, ele consegue entrar muito mais profundamente em todas as informações. Quando a gente pega Paulo Estevão, por exemplo, é uma coisa fantástica. Inclusive, eu não sei se é verdade, mas diz que alguém da Academia Brasileira de Letras disse que só o livro Paulo Estevão, se Chico Xavier dissesse que era dele, daria para ele entrar para ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E ele tem essa aproximação muito grande também com Paulo, né? Paulo se torna muito mais valorizado quando Emmanuel apresenta ele para nós dentro desse aspecto mais espiritual. O que você pode falar sobre isso? Olha, realmente, as obras assinadas pelo Espírito Emmanuel, inclusive a primeira delas, que tem o nome Emmanuel, né, foi lançado em 1968, ele faz uma análise crítica da evolução do cristianismo no mundo, e bastante crítica, inclusive, a análise dele. E depois, o livro, por exemplo, O Consolador, Perguntas e Respostas, onde ele trabalha questões relacionadas com aspectos filosóficos, aspectos científicos e religiosos da doutrina espírita. E nos romances históricos, ele nos relata momentos assim cruciais dos primeiros séculos do cristianismo. É o caso de Há 2000 Anos, 50 anos depois, Ave Cristo e o romance que você citou, Paulo e Estevão. E tem também o livro A Caminho da Luz, onde ele analisa todo o processo civilizatório de nosso mundo. Agora, realmente essa frase existiu por parte de um membro da Academia Brasileira de Letras. E com relação a essa afinidade entre Emmanuel e, Paulo, e o apóstolo Paulo, nós contamos nesse nosso livro, Emmanuel. Veja bem, Chico Xavier teve um grande amigo e biógrafo chamado Clóvis Tavares, professor radicado na cidade de Campos, Rio de Janeiro, mas que visitava o Chico desde o final dos anos 1930, lá em Pedro Leopoldo, e acompanhava todas as atividades de Chico. Ele escreveu um livro chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel, que foi lançado em São Paulo pela editora Calvário no ano de 1970. Então, eu destaco isso porque eu estou me referindo a um biógrafo de Chico, amigo dele, contemporâneo, e que lançou um livro enquanto o Chico estava encarnado, com autorização dele, porque ali tem depoimentos pessoais de Chico e mensagens inéditas. Entre as mensagens inéditas, tem uma assinada pelo Espírito Emmanuel, do ano de 1940, que não consta no livro há 2000 anos. E ali o senador, aliás, Emmanuel relata que o senador Publio Lentulus, certo dia estava saindo por uma das portas de Roma em direção à Via Ápia. A Via Ápia era a via que saindo de Roma e em direção ao sul da Península Itálica. E o senador estava sendo carregado numa liteira quando ele nota ali uma aglomeração de pessoas. Ele pediu que parasse, porque estava sendo carregado. Ele desceu e quis saber do que se tratava, a informação que era um profeta judeu. E aí ele começou a dialogar, era o apóstolo Paulo, que estava naquela fase, usando da prerrogativa da custódia libera, né, que ele tinha ele estava detido em Roma, aguardando, né, o julgamento pelo imperador, e que ele veio a ser absolvido nesse julgamento. Mas o senador começou a dialogar com Paulo, e esse deu muita atenção ao senador, porque ele estava vivendo aqueles momentos após a desencarnação da sua esposa Lívia, né? Durante uma festividade promovida por Nero no Circo Máximo de Roma. Então, ele estava num misto de depressão, de complexo de culpa, muito abatido. E Paulo deu muita atenção a ele. Aquilo ficou registrado, ficou marcado no senador. Pois bem, nesse mesmo livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, 1970, hoje esse livro é editado pelo ID de Araras. Tem uma outra mensagem, de 1949, psicografada pelo Chico, assinada pelo espírito Neio Lúcio. E Neio Lúcio conta algo que também que não está registrado no livro Há 2000 Anos. Em Há 2000 Anos, Emmanuel comenta que após a sua desencarnação na erupção do Vesúvio, no ano 79, lá em Pompeia, ele foi recebido no mundo espiritual pela sua esposa Lívia. Pois bem, Neio Lúcio, nessa mensagem de 1949, conta que em seguida Emmanuel foi recolhido pelo apóstolo Paulo, que já se encontrava no mundo espiritual, e que o apóstolo Paulo teria, inclusive, uma tarefa de recolher e de amparar espíritos que, com bastante vivência, inteligentes, e que tinham potencial para trabalharem pela mensagem de Jesus. Então, essas duas mensagens espirituais mostram esse contato inicial que houve de Paulo de Tarso encarnado, Paulo de Tarso desencarnado, com Emmanuel, né? E, a partir daí, nos chama a atenção que nos romances históricos, tanto no 50 anos depois, Ave Cristo, como em Renúncia, Emmanuel sempre faz referência a epístolas de Paulo. E aí ele resolve escrever um livro onde ele focaliza justamente o apóstolo Paulo, e destacando que ele foi o consolidador do cristianismo. Chega a afirmar, sem Paulo não haveria o cristianismo. Dada a importância, né, que teve Concordo. A firmeza, a energia, a fidelidade de Paulo a Jesus e a fundação de todas aquelas agremiações e a elaboração das epístolas. Então, é essa relação que é muito importante destacarmos aí entre Emmanuel e Paulo de Tarso. Eu concordo plenamente, César, porque e depois que alguém lê, eu acho assim, o cristão, se lesse o livro Paulo e Estevão, eu acho que esse livro ele não precisa ser, ele não é um livro, digamos assim, ah, é um livro espírita, é para espírita, não, é um livro para o cristão, para a humanidade ler, porque aí a gente consegue dar muito mais valor para Paulo e a gente chega nessa conclusão mesmo. Eu tenho também certeza que sem Paulo o cristianismo não era a mesma coisa. Né? Ele foi esse apóstolo dos gentios, foi um trabalhador fantástico, quer dizer, que foi recebido pelo próprio Mestre Jesus depois. Por exemplo, mostra também a transformação que um ser humano pode ter, porque Paulo começou como caçador de cristãos, né? Inclusive Estevão pereceu nas mãos de Paulo. E depois ele se torna quem ele se tornou, fazendo o que ele fez para o cristianismo, levando para todo mundo. Quer dizer, levando para todos que queriam escutar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, levou para todo mundo. Quer dizer, e isso no começo de tudo. Se não existisse uma pessoa como Paulo no começo de tudo, eu tenho certeza que o cristianismo seria a mesma coisa. Mas, César, tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores, teleinternautas aqui para você. O Rodrigo vai passar. O pessoal está participando bastante aqui, a gente agradece aí pela paciência aí no início do programa, depois do probleminha técnico que a gente teve, mas o pessoal continuou aqui, firme e forte, assistindo, o Milton está aqui, o Gil Rangel, o Aécio César participando, a Bia, a Gisele lá, a esposa do Rivail, né? Lá de Itabira, Itaberá. Né? Itaberá. Um dia, Gisele, um dia ele ainda vai acertar o nome dessa cidade. Itaberá. Que nem Patamuté. Patamuté você já conseguiu. E Maura Russo também participando aqui. A Ivone Aparecida participando, Eduardo Solana, Patrícia Félix ligada aqui com a gente também. O Recanto da Prece está com um novo link, já disponibilizou. O Zé do Espírito Santo lá, esposo para a Irene, o Gustavo está ouvindo a gente manda um abraço lá para a Baixada Santista. O Daniel Rosa deixou uma pergunta aqui, tá? César, conforme a revelação de Chico Xavier, que Emmanuel está reencarnado no interior de São Paulo desde o ano 2000, com 20 anos, né, será reconhecido no movimento espírita na sua luminosidade? Opa, acho que ele caiu. Opa, caiu. Então vamos fazer o intervalo? Vamos. Então nós vamos. Então a gente espera até ele voltar aqui, quando o César voltar aqui no Zoom, a gente refaz a sua pergunta, tá, Daniel? Ele não fugiu da sua pergunta, não. Acho que ele caiu antes de eu fazer a pergunta. Acho que ele já tinha caído. Então, hoje tá, o dia tá que tá, né? Então, vamos pro intervalo. E aí a gente aguarda o retorno dele aqui. E a gente vai com qual música, Jorge? Tá pegando ali, né? Só ali, liberando aqui, porque a fala tá meio ruim. Tudo bem, então nós estamos... Jorge. A música é com Nando Cordel, O Homem de Bem. Tá. Né? Que aí é a descrição do Nando Cordel sobre o que é o homem de bem conforme está no Evangelho. Aí a gente vai, faz o intervalo, depois já dá para restabelecer aqui com César e responder a pergunta, né? Okay. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you.

para levar avante a nossa doutrina dos Espíritos. Tem algum problema? Não, até agora ainda ele não voltou, tá? Então a gente está esperando, falei com ele agora no intervalo, deve ter caído a conexão dele. Hoje tá que tá o dia, né? Então vamos... Eu queria falar aqui, Rodrigo. Sim. Vamos perguntar para o Rui, porque parece que tem uma lei aí agora que a área verde de Chico Xavier também, agora é espaço canino, né, também? Está aqui. A área verde Chico Xavier fica denominada o espaço canino da área verde Chico Xavier, no loteamento Parque Residencial Aquários, de espaço canino João Carlos Miranda de Sá e Benevides. Então, essa lei entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2020. É uma área que vai ser igual à área que nós temos aqui em São José, onde os animais são levados para passear, ficam livres para correr, para brincar. Então, é um espaço muito bacana. Agora entendi. Aqui na área, a área Chico Xavier, que nós temos aqui desde... Foi a primeira homenagem que nós fizemos ao Chico Xavier no Brasil, foi esse espaço... de 7.400 metros, aqui na área nobre de São José dos Campos. Que é a que está ali atrás do Carlinhos, né? Exatamente. Aí atrás do Carlinhos, aqui, atrás tem uma área verde aí, de quantos mil metros mesmo? 7.400. Foi a primeira área verde do Brasil em homenagem a Chico Xavier. Ele desencarnou ali no mês de junho e logo depois, eu acho que em novembro. Nós conseguimos a comunidade espírita aqui, muito... sobre a responsabilidade do vereador Aloysio Petit, que era um espírita muito conhecido aqui na nossa região, fez a proposta e deram o nome Área Verde Chico Xavier. Aí aqui já foi criado um espaço para... como é que é o nome? Esse espaço negócio. Canino? Não, para poder... para skate. Skate, então tem uma garotada aí o dia todo também. E agora... tem o espaço canino, que vai ser legal. Com certeza o Chico ia gostar desse espaço canino aí, né? E outra curiosidade que foram plantadas árvores em extinção na área verde Chico Xavier, inclusive para o prefeito da época, que era o Emanuel Fernandes, né? Isso eu lembro das plantações. Nós viemos lançar uma música do Chico Xavier, aquela música Luz de Amor. Nós lançamos aí no dia da inauguração da área verde. E espero que fique mais legal, porque quanto mais movimentada, fica bem melhor. Porque aí o pessoal não depreda lá as placas que a gente coloca em homenagem ao Chico, qualquer homenagem que a gente coloca lá, o pessoal acaba depredando, né? Não está depredando porque é espírita, não. Vamos tirar isso da cabeça. Não é nada contra a religião, nem contra o Chico Xavier. Porque não, o pessoal depreda mesmo, coisa quando está meio... assim, sem ter muita gente, acaba fazendo. A primeira, né? Levaram embora, que era de aço inox. É. A segunda, nós colocamos de material plástico e tá se deteriorando. Nós precisamos acertar. Né, fazer Jorge? Outra, mas também com material bem tranquilo, assim, o pessoal não tem vontade de levar embora, né? Ô, Rodrigo, o César voltou já, aí, né? Já voltou. Voltou. César, tá aqui, agora já voltou. vamos refazer. César, só fala aí, só para a gente ver se o seu áudio está bom também. Se puder... teve um problema de internet aqui na região, mas já foi restabelecido, né? Primeiro foi aqui, depois entende. Aí, né? Então nós estamos com o problema aqui também, né? A gente entende perfeitamente. eu vou refazer a pergunta do ouvinte, tá? Que ele entrou aqui, foi o Daniel Rosa, lá de Goiânia. Ele perguntou se, conforme a revelação de Chico, que Emanuel está reencarnado no interior de São Paulo desde o ano de 2000, com 20 anos, será reconhecido no movimento espírita na sua luminosidade? Olha, eu vou responder essa pergunta com duas etapas. Em primeiro lugar, essa dita revelação feita por Chico não foi feita com gravação e com testemunhas. Inclusive, é importante a gente citar isso, porque existem muitas coisas que são colocadas na boca de Chico Xavier e que, às vezes, a dona Nena Galves, esposa do seu Francisco Galves, fundadores do Centro Espírita União em São Paulo, por orientação de Chico, anfitriões de Chico em São Paulo, ela sempre afirma e escreveu há pouco tempo no livro dela, que nós vamos ter muito tempo para limpar o chamado Chico me disse. Então, em primeiro lugar, não há uma confirmação que o Chico teria afirmado isso. Em segundo lugar, a questão doutrinária. Segundo o Livro dos Espíritos, a maior bênção que nós temos é o esquecimento de vidas passadas. Lembrar-se de vidas passadas é uma situação bastante complexa e não é qualquer pessoa ou qualquer família que tem condições de absorver isso com tranquilidade. Isso seria, por exemplo, afirmar que X ou Y está reencarnado aqui ou acolá, pode contribuir, inclusive, para o comprometimento, inclusive, da vida da pessoa. Então, nós olhamos com bastante reserva essas informações aí sobre eventual reencarnação de Chico Xavier. E se isso tiver realmente acontecido, isso só será conhecido ou reconhecido com o tempo, com o trabalho, né, a ser executado. E aí, sem dúvida nenhuma, ele vai precisar de estar desvencilhado dessas informações, porque existe essa tendência de idolatria que nós estamos vendo dentro do movimento espírita, é extremamente contraproducente. O Iramir, lá de Salvador, está dizendo que tem um amigo padre muito conhecido lá em Salvador, que pediu em segredo que ele comprasse para ele um livro, Paulo Estevam. E após a leitura, confessou para ele, é um primor, nunca vi nada igual sobre Paulo Estevam, de tão perfeito que é esse livro. Obrigado, Irami, pela informação também. Quem entrou aqui também foi o Marcos Sugai. A Bia, nossa Bia aqui do programa nosso também, diz que o programa está muito bom, as histórias sabiamente relatadas pelo César. Vamos lá, Rodrigo, mais alguma coisa sim, aí? Sim, temos sim. Temos aqui participação a gente tem uma pergunta do Aécio César. Ele perguntou o seguinte para o César, né? Sabemos da forte influência religiosa de Emmanuel em todos os seus livros. Por que mal ouvimos falar dele como Manuel da Nóbrega, a não ser no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel? Porque não, né? Não ouvimos. Por que mal ouvimos falar dele como Manuel da Nóbrega, a não ser no livro Amor e Sabedoria? Primeiro, recuperando aquela outra manifestação que houve, né, do leitor de outra religião do livro Paulo Estevam, nós temos conhecimento de vários padres, inclusive de pastores, né, também que leram e apreciam o livro Paulo Estevam. Então, ele realmente é um livro que tem essas características, né, e que contribui para uma melhor compreensão da vida e obra de Paulo de Tarso. Com relação a essa informação sobre Padre Manuel da Nóbrega, que não é tão valorizada, ela não existe apenas no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Chico Xavier, ele afirmou isso na entrevista em 1971 no Pinga Fogo, né, na antiga TV Tupi de São Paulo. Respondendo uma pergunta, ele confirma que Padre Manuel da Nóbrega realmente era a reencarnação do senador Publio Lemos. Em maio de 1973, quando ele recebeu o título de cidadão paulistano, né, otorgado pela Câmara de Vereadores de São Paulo, numa grande cerimônia televisionada também ao vivo, ele, mais uma vez, ele relata, né, toda a história da fundação da cidade de São Paulo e identificando o Padre Manuel da Nóbrega como uma das reencarnações do senador Publio Lemos. Então, essas informações agora, a não valorização, um pouco, né? Eu diria que não é tão importante, porque o Padre Manuel da Nóbrega, ele teve um destaque muito de uma importância, sem dúvida, no contexto daquela vida do Lita, responsável pela implantação da educação nas terras brasileiras, na antiga colônia, foi autor do plano das suas experiências, foi o fundador da cidade de São Paulo, a maior cidade do Hemisfério Sul, e que deu origem, inclusive, à homenagem, né, de um estado, o estado de São Paulo. Né? Mas ele, isso tudo mostra uma faceta César. Do espírito, na trajetória do espírito. Pode falar. É, a gente está tendo, tá cortando muito a sua conexão, e a gente quase não está entendendo o que você tá dizendo. É, não sei, pode ser a conexão aí que não está boa. É, também eu peço desculpas aí aos nossos ouvintes. É, mas eu acho que agora, vamos ver, acho que agora deve ter melhorado. Pode tentar falar só para a gente ver se melhorou? Fala alguma coisa só para a gente ver se melhorou, por favor. Melhorou? Alô, tá escutando bem? Não, vamos fazer o seguinte. Eu escuto vocês. É, eu vou fechar sua câmera, tá? É, só para... Eu vou parar o seu... Eu vou tentar trocar o equipamento. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos continuar aqui com algumas interações dos nossos ouvintes, enquanto você faz essa alteração. E vamos pro momento, de Gavalho, e a gente mesmo comenta. Tá bom. Então a gente vai pro momento de Gavalho aqui, César, tá? E a gente mesmo comenta aqui essa passagem que tem a ver com o tema que a gente está tratando, para dar sequência no programa aqui também, tá bom? É, Jorge, a gente vai só comentando aqui também algumas outras participações. Peraí que eu coloquei. Ah, aqui. É, o pessoal tem interagido bastante, né? A Rosana Ali, lá do Jefa, está aqui com a gente, a Marta Gonçalves, a Maria Niete Nunes participando, a Yolanda Garzon, lá de Uberaba, o Ricardo Carmona deixou uma pergunta aqui, a gente faz depois, se a gente conseguir voltar aqui com a conexão. E do Aécio aqui também deixou uma outra pergunta. Né? Então a. Só vou colocar aqui, César, você no mute? Pronto. É, e vamos então. Qual que é a só mensagem? Lembrando aqui também que a Valéria, lá do Rio, ela está achando que o programa está muito bom e está agradecendo também a rádio pelo sorteio do curso Potencialize-se com a Beatriz Porto, que ela fez, já terminou o curso, disse que foi excelente, super indica. Né, para as pessoas ficarem de olho nos próximos cursos para poder tentar ganhar o curso aí. Gratidão à Bia pela grande oportunidade que teve, pelo grupo que ela formou. Foi maravilhoso. Ela está agradecendo. A Deli está dando um bom dia a toda a equipe do Vivência, dizendo que um ótimo programa também. É, então, o momento Gigavale de hoje é o tema fidelidade. Legal. Então, vou entrar aqui na vinheta e a gente já volta em alguns minutos. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Dia desses, nos chegou um e-mail. Daqueles que as pessoas enviam para seus amigos. E os dizeres nos chamaram a atenção. Dizia o seguinte. A gente pode morar numa casa mais ou menos... numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. O que a gente não pode mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou menos. A tônica da mensagem é interessante, porque nos chama a atenção para uma realidade muito comum em nossos dias, a realidade da omissão. No Novo Testamento encontramos esta advertência. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Em outro momento, Jesus adverte: seja o teu falar sim, sim, não, não. O convite à firmeza, à fidelidade, à definição é claro, pois é dessa forma que evidenciaremos o nosso caráter. Encontramos na história do cristianismo um exemplo clássico de omissão, que foi Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente. Isso fica claro quando apresenta Jesus ao povo e diz: "Eu o estou trazendo para fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele nenhum crime." No entanto, quando percebeu que seu cargo, seu prestígio diante de César e sua posição estavam em risco, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos não foi fiel nem à sua própria verdade. Encontramos também um exemplo de firmeza e fidelidade no grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele defendeu a mensagem do Cristo mesmo sob pedradas, injúrias e a pecha de louco. Perdeu o cargo no Sinédrio, perdeu os amigos, perdeu a herança e o respeito de seu pai. Mas jamais se mostrou morno ou se colocou na cômoda posição de ficar em cima do muro. A proposta desta mensagem é justamente a de que podemos aceitar o mais ou menos nas coisas, mas de forma alguma em nossa maneira de sentir ou de nos posicionar diante da vida. Nossas verdades devem ser defendidas com coragem e fidelidade. Nossa posição deve ser bem definida, embora ficar em cima do muro ou lavar as mãos seja mais confortável. Em vários momentos do nosso dia, estamos sendo convocados a assumir uma posição. Seja numa reunião de trabalho, numa assembleia do condomínio ou numa simples reunião familiar. Infelizmente, é nesses momentos que muitos preferem se omitir para ficar bem com todos, em vez de expor seu ponto de vista com firmeza e ajudar na solução dos problemas. Esse ato de covardia é repugnante, e é por esse motivo que encontramos a expressão evangélica: "Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca." Por essa razão, vale a pena ser fiel em todos os momentos da nossa vida, sem omissão nem negação da verdade. Ser fiel no pouco nos fortalece para ser fiel nas grandes decisões. Assim, a fidelidade é uma virtude que deve ser cultivada em todos os momentos e em todas as situações, com firmeza e determinação. Pense nisso. São 9:23, então esse é o momento Gigafale. O César tem condições de falar alguma coisa, Rodrigo? Ele já está aqui, mas como ele perdeu parte, né? Certo. Talvez seria legal a gente falar. Eu não sei se o César, mas ele, o César já está aqui também. Eu escutei a mensagem, sim. Então, pode comentar um pouquinho então sobre a mensagem, César, por favor? Posso, sim. Essa mensagem ela é muito oportuna nessa colocação e mostra, inclusive, que a vida de Paulo de Tarso, por exemplo, é caracteristicamente uma experiência de superações. No caso de Paulo de Tarso, ele era um fariseu ortodoxo, um doutor da lei, portador, portanto, de muitas prerrogativas, né? E, de repente, para seguir Jesus, ele teve que renunciar a isso e passou a ser alvo de perseguições emanadas do Sinédrio, em todas as sinagogas que ele comparecia, nas regiões distintas do Império Romano, onde ele fundou agremiações cristãs. Foi alvo de muita maledicência, de muitas intrigas e de condenações, chibatadas, apedrejamentos, né? Então ele passou exatamente por todas as agruras, tendo perdido inclusive o próprio elo familiar, né? Foi deserdado. Então ele teve que recomeçar uma vida sustentado por um ideal. Então, a mesma fidelidade que antigamente ele demonstrava ao Torá, à lei de Moisés, agora ele transferiu essa fidelidade a Jesus. e ele sabia enfrentar todas essas situações. E há um fato interessante, que um conhecido líder da Igreja Católica do século IV, né, o Santo Agostinho, que era um devasso, né, um jovem devasso, e que se transformou em seguidor de Jesus após ler a epístola de Paulo aos Romanos. E ele se tornou um fã incondicional de Paulo e chegou a escrever que Paulo de Tarso é o grande leão vermelho de Deus. Essa frase ela é marcante, e porque leão é o rei dos animais, é o grande leão vermelho, quer dizer, é aquele que tem uma raça pura, definida, forte, e defensor de Deus, né, da lei de Deus. E é interessante que uma autora inglesa, radicada nos Estados Unidos, Taylor Calder, né, que escreveu Lucas, médico de homens e de almas, e escreveu também, em 1970, o livro que nos Estados Unidos foi lançado com o título de O Leão de Deus. Aqui no Brasil foi lançado pela editora Record com o título traduzido para O Grande Amigo de Deus. Então ela usa a frase de Agostinho justamente para exaltar e caracterizar essa personalidade intimorata, enérgica, dedicada, né, persistente, de Paulo de Tarso. É exatamente isso que nós gostaríamos de destacar, e que Emmanuel, na apresentação do livro Paulo Estevão, ele faz referência a essas características de Paulo, dizendo que ele não estava escrevendo um livro biográfico, mas ele estava registrando os grandes esforços e os grandes labores, né, de um apóstolo de Jesus. Obrigado, César. Obrigado pelo comentário. Vamos encerrar no momento de Gigavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vence Espírita, e nós estamos hoje com o nosso grande companheiro de doutrina, César Perry, que justamente com o tema Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, de autoria do César Perry, que é o mais recente livro dele, editado em 2020. César, nós podemos considerar que Emmanuel é a leitura, o estudo das obras de Emmanuel, tudo que ele trouxe para nós é bem atual? Dá para a gente aplicar bastante na atualidade? Sim. Essa foi a preocupação dele. Se nós prestarmos atenção nas conclusões ou sínteses morais dos seus romances históricos, no seu primeiro livro, Emmanuel, né, lançado em 1938, quando ele fala de um plano pedagógico, quando essa palavra não era difundida, e depois nos 9 livros, né, de autoria dele, onde ele analisa versículos do Novo Testamento, ele analisa esses versículos, o significado deles, mas ele sempre mostra as indicações para as aplicações práticas nos dias de hoje. Então, essa sim é uma preocupação constante, né, nos textos assinados por Emmanuel. É de contribuir realmente com o esforço de aprimoramento ou de educação espiritual do homem de nossos dias. Porque existe uma frase no seu livro que eu achei muito interessante, viu, César? Que eu coloquei aqui: o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Achei maravilhosa essa frase. Você poderia... Do livro Justiça Divina, né? Justamente. De Emmanuel comentando o livro Céu e Inferno. Legal. Eu queria só comentar aqui que a Fabienne Fiaramonte, será que um dia eu vou falar o nome certo dela? Errou de novo. Fioramonte, agora foi. Lá não, de Leme, mas, né? É, não, eu preciso agradecer a minha família lá de Leme, porque meu irmão faleceu ontem e foi sepultado ontem mesmo. E não teve nada de Covid e eu estive lá na minha cidade, Natal, e foi muito bacana. Quer dizer, não sei se é bacana você ir num velório, mas foi muito bacana a aceitação, a tranquilidade, a serenidade de todos eles que estavam lá. E, inclusive, a Fabiane, ela pediu, viu, que ela tem, inclusive, a foto, ela se considera agora vivenciana, porque ela tirou uma foto dos 17 anos do programa Vivência Espírita e postou, viu? Então, a Fabiane, a Francine, minha irmã Zileia, meu cunhado Renato, um grande abraço a vocês. E a minha cunhada, que Leni, que nosso irmão João Luiz Barbosa, né, desse mundo espiritual, esse mundo material, para viver no mundo espiritual. Que ele tenha uma boa paz, uma boa tranquilidade, que seja muito bem recebido lá no mundo espiritual. Um grande abraço ao pessoal de Leme, em especial à minha querida sobrinha, Fabiane Fioramonte. Fioramonte. É. E ela, o que, que ela fala aqui? Ela fala, olha, peraí que sumiu. Aqui, bom dia, vivencianos. Um beijo especial pro meu lindo tio Rui Barbosa. É, aí ela falou a verdade, tá sendo sincera, tá vendo? E quem entrou aqui também foi o Jorge Mendes, a Rosilma tá participando aqui também, linda música. Perguntou quem canta a música, que acho que foi o Nando Cordel, não foi Nando o primeiro? Cordel. Foi a primeira Fernando Cordel. A Tânia também, o João Ramalho está participando aqui conosco. E o Ricardo Carmona deixou uma pergunta aqui para o César, né? Ele pergunta: qual é a sua opinião sobre as adulterações ao livro Céu e Inferno, citado no livro Nem Céu Nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio? Aqui estará conosco no dia 31 de janeiro falando sobre esse livro, tá? Paulo Henrique Figueiredo. Então vamos por parte. Primeiramente, eu desejo ao Rui e seus familiares, né, apresento a solidariedade pela desencarnação repentina do seu irmão. E lembrando, né, aos familiares que você fez referência, que mantiveram a serenidade, que isso é a certeza da imortalidade da alma, que dá exatamente essa motivação. E nas visitas continuadas que fizemos a Chico Xavier em Uberaba, nós víamos sempre a repercussão, os reflexos imediatos, quando Chico psicografava cartas familiares. E aqueles que chegavam em desespero, eles se sentiam consolados, né, e fortalecidos com a certeza de que seus entes queridos continuavam a viver após a morte física. A respeito da pergunta sobre o livro Céu e Inferno, ainda nós não tivemos o tempo suficiente para fazermos a análise dessas adulterações que estão sendo mostradas. Mas como o Paulo Figueiredo estará presente em um programa próximo, e ele é o autor do livro, eu acho que aí é que deverão ser feitas essas perguntas. No geral, em tese, o que nós temos a dizer é que tem sido observadas que, após a desencarnação de Kardec, com a presença do Pierre Gaetan Lemarie na presidência da Sociedade Anônima para continuidade das obras de Kardec, depois de uma sociedade subsequente, ocorreram alterações, sim, editoriais na Revista Espírita de Allan Kardec, com grandes prejuízos doutrinários e suspeitas de alterações em algumas obras de Kardec. Então, há indícios e provavelmente o Paulo Figueiredo é que vai fazer essas considerações assim mais precisas. Legal. Agradeço aí também. Aqui a gente tem também participações do Aécio César, que também perguntou: no livro de Clóvis Tavares, Sal da Terra, Chico foi preparado por um menino irlandês, Bob Hunter, espírito para psicografar, o espírito desse menino irlandês, né? Para psicografar o livro Entre Irmãos de Outras Terras. Poderia nos dizer algo? Sim, eu não tenho detalhes, né, sobre quem seria essa entidade espiritual citada, né, de origem irlandesa. Mas o Chico, na sua visita histórica marcante, né, em 1965, acompanhado de Valdo Vieira, ele passou 2 meses nos Estados Unidos e 2 meses em alguns países da Europa. E lá nesses países ele psicografou algumas mensagens assinadas por entidades espirituais conhecidas, né, alguns como André Luiz, mas várias de autoria de espíritos vinculados aos países visitados. E então, é isso que o Clóvis Tavares faz referência. Então, ele foi assessorado, né? Porque a gente tem que saber o seguinte, um espírito, para ele se manifestar através de um médium, tem algum preparativo, né? Os médiums sabem disso, né? Nas suas preparações, suas reuniões mediúnicas. E mesmo no caso de Chico Xavier. Só para vocês terem uma ideia, Emmanuel, ele sempre foi o responsável, não apenas pelos livros que ele assinou pela psicografia de Chico, mas pela coordenação de todo o trabalho mediúnico de Chico e pela apresentação dos espíritos manifestantes. Inclusive, em 1941, foi Emmanuel que levou ao Chico um espírito que passou algum tempo, quase 3 anos, se afinizando com Chico e que depois adotou o pseudônimo de André Luiz. Não é? Em 1944 surge o livro Nosso Lar. Então é comum, né, a existência dessa intermediação de espíritos vinculados a uma determinada cultura, a uma determinada região, colaborando com um médico. Bacana. César, tem um capítulo que, no seu livro, que é Família, né, que fala sobre família e a proposta de amar e servir. Como que era essa visão, assim, de que a gente pode falar resumidamente sobre isso, né, essa proposta de Amanda? É interessante que esse capítulo que nós dedicamos aí a assuntos de família, logicamente, é uma história. E essa história começa mais ou menos no ano de 1980, quando a USE lançou uma campanha de apoio à família espírita e aos familiares, a valorização da família, utilizando uma frase de Emmanuel, tirada do livro Consolador, que o lar é a melhor escola, onde Emmanuel comenta que, na verdade, o lar, a família, é responsável pela educação dos seres, das crianças, e a escola é responsável pela instrução e não pela educação, como se imagina. E essa campanha, ela nos mobilizou muito. Na época, nós morávamos em Araçatuba. E logo depois, trabalhando essa campanha e outros livros, iniciamos um curso sobre família no Centro Espírita Luz e Fraternidade Araçatuba, que nós havíamos sido um dos fundadores e éramos um dos dirigentes. E quando nós mudamos para São Paulo, viemos assumir a presidência da USE estadual em 1990, nós trouxemos essa experiência da família e com base, inclusive, de um livro de Emmanuel chamado Família, né? E algum tempo depois, nós levamos uma proposta ao Conselho Federativo Nacional da FEB para lançamento de uma campanha nacional sobre família, coincidindo com o ano de 1994, que seria, pela designação da ONU, como o Ano Internacional da Família. Então, aí foi levada a proposta, foi trabalhada e foi lançada em São Paulo, em janeiro de 1994, a campanha Viver em Família. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Com base, inclusive, em duas perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Então, é interessante que nós notamos, né, nas páginas psicográficas de Chico, assinada por Emmanuel, uma grande valorização do papel da família. César, no seu livro também você cita, aqui em São Paulo, o Stieg Roland Ibsen, que ele era um catalogava todas as obras do Chico aqui em São Paulo. Eu já ouvi falar dele há uns 30 anos atrás. Qual a importância do Stieg na catalogação das obras do Chico? O Stieg, ele era de origem escandinava, radicado em São Paulo, né? E ele tinha na Rua Aurora uma livraria espírita. A Rua Aurora é o centro da cidade de São Paulo, perto ali da Praça da República, né? Ele tinha uma livraria espírita e que era foco, né, vamos assim dizer, de radiação, de contatos espíritas, de distribuição de livros espíritas. E ali trabalhava um detalhe importante: o irmão de Chico Xavier, o André Luiz Xavier, que era filho do segundo casamento do pai dele. Quer comentar? Filho do seu João Cândido com a dona Cidália. Então, irmão de Chico. E o Chico sempre fazia muita referência a esse irmão André Luiz. E o André Luiz Xavier foi entrevistado por nós e pelo Oceano, inclusive, num livro que nós lançamos em 2010, né? Centenário de Chico, com gravações de pessoas que tiveram contato com Chico. E, aliás, é bom lembrar que o pseudônimo André Luiz para o espírito surgiu em função do nome do irmão de Chico Xavier. É aí que veio a origem desse pseudônimo. Mas o Stieg teve um grande papel nessa área de difusão do livro, fazendo catálogos, né, das obras de Chico. O irmão do Chico trabalhava lá, então ele tinha uma ligação muito grande com Chico Xavier também. E ele fundou um centro, né, na Vila Mariana, um centro espírita, se não me falha a memória, chamado Alto de Souza. Então ele teve um papel muito destacado nos anos 1960, 70 e comecinho dos anos 1980 na capital paulista. Quem contou isso aqui pra gente, teve aqui presente, veio aqui conhecer o estúdio Chico Xavier, foi o Carlos Sanches, lá do Recanto da Prece. De Campo Grande. De Campo Grande. Eles estão retransmitindo aqui, estão assistindo, mandando um abraço para você também. A Beth também, a Beth Sanches, que foram os precursores aí na impressão daqueles santinhos de Emmanuel, aquelas mensagens, né? que distribuiu, que todo mundo recebe. Foi o Carlos e a Beth que a gente teve o prazer de receber aqui conosco. E a gente já deixa um abraço para eles, que contou essa história aqui para mim enquanto estava acontecendo o encontro dos amigos de Chico Xavier. Já que o Carlos Sanches está acompanhando, vou desejar um bom Natal para ele. Ele veio de Mato Grosso. Visitava, mas que agora está no momento certo de desejar um bom Natal. E ele veio lá de Campo Grande, passou acho que em Londrina, e saiu de Londrina e veio para cá só para conhecer o estúdio, e nem tinha o nosso contato. Né? Eles falaram, eles gostaram tanto das transmissões, né, da estrutura, queria vir aqui conhecer. Né? E me ligou e entrou em contato. Falei, não, vamos lá, abri o estúdio aqui, trouxe eles, a gente passou um dia aqui com eles também. Foi muito legal. E eles contaram várias histórias que tiveram com o Chico, que foi maravilhoso. E ele saiu maravilhado com o nosso estúdio aqui, né? Ele disse que é coisa fantástica. Tem muitos contatos com o Carlos Sanches nos tempos do Chico Xavier e depois, até recentemente, né? nós fizemos uma live lá para a instituição que ele fundou do Campo da Prece. É, só lembrando também do Stig aqui, falar do Stig, Rui. É, quem tinha muito contato com o Stig era o Clóvis lá de Pindamonhangaba. O Clóvis ele tem uma biblioteca com todos os livros do Chico Xavier. Todos os livros ele tem. E o que que acontecia? Quando nós fizemos o Encontro Nacional dos Amigos do Chico aqui em São José, eu fui até lá para poder fazer uma reportagem sobre a biblioteca dele. Saiu na revista. E é interessante que ele falou muito bem do Stig, que ele ia lá periodicamente, lá em São Paulo, e chegava lá, o Stig já estava com os livros separados para ele, os lançamentos do Chico. Então, conversava bastante com o irmão do Chico também, porque o pessoal de Pindamonhangaba também foi muito ligado ao Chico Xavier, né? Porque a dona Yolanda César, ela abriu a instituição em Pinda, e aí o pessoal de Pinda começou a frequentar, e quando ia para Uberaba, frequentava a casa do Chico. Então, o pessoal de Pinda, aqui na região do Vale do Paraíba, é o pessoal que tem mais contato. Que era a mãe de Augusto César, né? É, a dona Yolanda César, mãe do Augusto César. E não foi ele que contou aquela história do Chico, que o Chico convidou ele para jantar e ele estava com vergonha? É, aquilo lá é o André que contou, de lá de Pinda também, né? Eles chegaram lá na casa do Chico para almoçar, porque se fosse na casa do Chico, tinha que comer o que tinha lá. Se fosse convidado, né? Não era o que ele podia dar. E o pessoal chegou e foi. O pessoal de Pinda, né? Chegaram lá e foram almoçar. Aí tinha comida ali, mas o pessoal viu que tinha salada, tinha tudo, mas tinha um frango lá na panela também. E aí o pessoal de Pinda falou: não, nós somos espíritas, nós não vamos comer carne, não, deixa pra lá esse negócio. Começaram com a salada, com feijão, com arroz ali e tal, couvezinha mineira. Aí daqui a pouco o Chico entrou rápido, falou: nossa, não vi a hora de eu chegar pra comer esse franguinho. Já foi lá, já pegou uma coxa e saiu comendo. Aí todo mundo de Pinda levantou lá pra pegar o frango também, né? Muito legal. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro César aqui também. Porque ele comentou, né, da livraria e do André Luiz. Então a gente tem uma evidência, né, que Chico mudava o nome dos espíritos até para focar proteger, na mensagem, proteger e também para se proteger contra o movimento espírita, né? Que é o caso da Igorina Cunha também com o Espírito Lúcio, que era Camilo Flammarion, orientado por ele para trocar o nome para Espírito Lúcio. Aí eu te pergunto, César, será, né, que ele também fazia isso com alguns livros de Emmanuel? Ah, com os nomes? Sim, e atribuía a Emmanuel... Claro, Emmanuel sempre... A gente sabe da existência, sabe que... Alguns, né? Será que aconteceu isso também? Mas eu vou deixar claro o seguinte. Públio Lentulus Cornélio existiu mesmo. Sim. Isso foi comprovado, inclusive... É por um rapaz ligado à história, ligado a teatro do Rio de Janeiro, Kaique, e que ele escreveu um artigo que nós publicamos no Reformador, enquanto nós estávamos na presidência da FEB, e nós até citamos aí no livro. A família Lúcius também existiu, que é citado no livro Ave Cristo. E depois tem vários outros casos, né, do livro Renúncia, quer dizer, várias figuras históricas, não foi alterado o nome, não. Na verdade, até o nome Neio Lúcio era o Quinéio Lúcius do romance Ave Cristo, era a própria personalidade. Então, alguns foram mudados, mas outros permaneceu a identificação, sim. Deixa eu perguntar, ô César, a gente está falando com você, estamos falando sobre o seu livro, mas a gente... onde que as pessoas podem adquirir o livro? Tem em todas as livrarias, assim, essas coisas? Porque a editora foi o Clarim, né? A casa editora, o Clarim, que lançou esse livro, que é muito legal. E as pessoas estão interessadas e a gente gostaria de saber nas livrarias mesmo normais que encontram? Olha, nessa época de pandemia, eu não sei dizer a você qual livraria está com de portas abertas e os centros espíritas, a grande maioria, não estão funcionando com portas físicas abertas, então sem acesso à livraria. Mas o livro ele pode ser comprado diretamente na editora, né? O livro físico, que é o www.oclarim.com.br. Você adquire o livro e pode também adquirir a versão e-book, que é distribuído pela Amazon, né? E que também tem um acesso via a página eletrônica da editora Clarim. Aqui em São José... A informação que eu tenho é que houve aí uma procura muito além do esperado, desde que o livro foi lançado em setembro. Aqui em São José, eu falei com o Mário Vinhas, ele, em 2 dias ele mandou o livro, porque eu queria conhecer esse livro para a gente poder fazer um programa à altura do César Perry aqui no dia de hoje. Então ele pediu e veio rapidamente. Então nós temos aqui em São José, a gente tem aqui na livraria Casa do Caminho. Sim. Né? Se alguém desejar adquirir o livro Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, do autor Antônio César Perry de Carvalho, que está aqui conosco, pedir lá para o Mário que ele traz o livro logo. Né? Mas ele também teve a cooperação da esposa dele, Dona Célia Maria Rei de Carvalho, e do seu filho Flávio Rei de Carvalho. Né? Eles colaboraram com muita pesquisa nesse livro do Emmanuel. César, está terminando o programa, mas eu queria que você... deixa eu só fazer essa pergunta para o César. César, porque você é um dos componentes do movimento Espíritas na Política, né? Que nós também participamos lá de quando tudo iniciou. Eu queria perguntar para você qual a importância que você vê nisso, você mesmo. Né? Nós sabemos até a sua opinião também, mas para o público... Da gente conhecer os políticos, da gente ver o perfil, da gente conseguir falar para as pessoas, indicar para as pessoas, pessoas que têm moral, que têm o conhecimento da doutrina, que apliquem os ensinamentos da doutrina para concorrerem. Então, qual a importância da gente se reunir, assim, espíritas na política, para poder propagar mais isso? Olha, começando pelas obras de Emmanuel, né, que é o assunto do dia, eu gostaria de dizer que se nós fizermos uma leitura atenta e aprofundada do romance Há 2000 Anos, nós vamos ali encontrar várias situações ligadas ao poder político do próprio senador, do governador Pôncio Pilatos, né, que foi punido pelo imperador Tibério por causa de atos de corrupção na construção de aquedutos. Veja que coisa interessante, né? E é importante nós lembrarmos também que em outras obras Emmanuel sempre faz relações e interpretações porque ele transitou do poder militar, poder político, poder religioso, até uma compreensão da essência da mensagem de Jesus. É essa, em síntese, a trajetória do Espírito Emmanuel. Agora, ele tem um capítulo muito interessante chamado A Política Divina, que vale a pena ser lido também, de autoria de Emmanuel. Agora, entrando na questão... nós gostaríamos de dizer que nós valorizamos muito um livro que foi escrito pelo Ailton Paiva nos anos 1970, O Espiritismo e a Política. E esse livro ficou meio fora assim, do contexto do movimento espírita. E quando nós estávamos na presidência da FEB, nós estimulamos a publicação, a edição pela FEB, o que foi feito. Por que essa preocupação? Porque nós notamos que no meio espírita existe uma falta de compreensão do que seja política. E se confunde muitas vezes a palavra política com política partidária. São duas coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, eu estou fazendo política agora. Ao falar da obra de Emmanuel, né, e ao falar sobre questões do movimento espírita, é um ato político, sem dúvida nenhuma. Então, nós somos seres políticos. A palavra apolítico é um absurdo, isso não existe, apolítico. Mas muitas pessoas espíritas pensam nisso, de uma forma, portanto, errada. Então, o que nós temos que tomar cuidado são com as definições de política partidária. E quando nós falamos em política partidária, aí nós estamos definindo programas de ação, prioridades de determinados partidos. Então, nós, embora no Brasil existe uma completa degenerescência dos chamados partidos políticos e que não existe uma fidelidade de um programa partidário com os membros do partido, então isso é um problema muito sério no nosso país, criando dificuldades de identidade, né, do político com propostas, programas partidários e ideologias. Mas o que nós temos que entender? O espírita, ele deve ter, sim, uma proposta e um pensamento político. Emmanuel trabalha isso. E tanto trabalha que ele comenta, né, as relações. Quando nós estamos tratando das relações entre as pessoas, das relações das pessoas com o contexto social, isso é política. Quando nós estamos falando do Sermão da Montanha, que é uma proposta de uma nova civilização com base no quê? Numa reformulação, numa renovação das relações interpessoais e num contexto geral. Então, isso seria, vamos assim dizer, o ideal de uma boa política de melhoria do mundo. Essa é a ideia. Agora, chegando na política partidária, que muitos confundem, e principalmente na política municipal. Como eu sou oriundo de cidade do interior, eu vi isso muito de perto, de pessoas que às vezes se aproximam ou se afinizam com determinados políticos por interesse pessoal. Né? E até instituições espíritas por interesses em verba. Isso é errado. Essa contaminação, essa confusão, isso está errado. Então, nós temos que pensar sempre no ideal de coletividade. E aqueles que muitas vezes criticam, né, a relação espiritismo e política, o livro que nós citamos do Ailton Paiva, ele está fundamentado nas leis morais de O Livro dos Espíritos. É a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Mas nós podemos também dizer de exemplos práticos. Isso nós citamos, né, em cerimônias que foram feitas na Câmara de Vereadores de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando esse movimento foi lançado, que alguns espíritas tiveram atuação no campo político partidário. E começamos a lembrar desde o então deputado, depois presidente de província, Bittencourt Sampaio, o deputado Bezerra de Menezes, o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, Dr. Marx, que na época era Dr. Marx, aliás, que era, na verdade, equivalente a um cargo de prefeito, não é? Aqui em São Paulo, nós tivemos o Romeu de Campos Vergal, né, deputado federal famoso nos anos 1950, começo dos anos 1960. Nós tivemos o vereador Emílio Manso Vieira, autor de livros espíritas. Nós tivemos o vereador, vice-prefeito e deputado federal Freitas Nobre, não é? Então, eu estou citando os desencarnados que nobilitaram, né, a sua ação política partidária também. Então, isso é muito importante a gente saber, né, dessas relações entre o que significa a política no contexto geral, a sua relação com as leis morais de Jesus e com os pressupostos espíritas. E também a importância de nós buscarmos definições programáticas nos chamados partidos políticos. Quiçá ocorra no Brasil uma profunda reforma política e a gente possa ter políticos voltados a ideais e não a interesses familiares ou pessoais. Bacana, César. César, a gente está chegando no final, Só para você falar para o César, que aqui no Vale do Paraíba nós tivemos vários prefeitos espíritas. Nós tivemos aqui o Ranieri, Ranieri em Guaratinguetá, o Walter Mello em Guaratinguetá, o João Luiz em Cachoeira Paulista. E nós tivemos aqui em São José o vereador Luiz Petit e agora o Fernando Petit, que se reelegeu pela quinta vez. E nós tivemos lá em Ribeirão Preto o Marcos Papa. E também Petit... tivemos o Edson Sadano eleito também em Santo André. O Petit foi o melhor o vereador mais votado, né? Só perdeu para uma vereadora. Né? Então... Mas então tá aí, né? Nós precisamos. E o João Luiz foi prefeito numa cidade onde existe a Canção Nova, que é o Reduto Cachoeira, praticamente católico. César, então a gente quer pedir para você fazer para a gente um encerramento. Na hora que a gente passar a palavra para suas conclusões finais, aí depois você já faz a prece de encerramento para a gente, por favor. Daqui a pouco a gente passa para você, tá bom? Ô Rodrigo, vamos fazer o sorteio aí? Vamos sim, deixa eu só colocar aqui. Então vou soltar a vinhetinha aqui do sorteio. E quem foram os ganhadores que participaram com a gente aqui, quem entraram e participaram, deixaram. Ó, a gente gosta bastante do pessoal que deixa o like aqui pra gente no YouTube. Então, se você que está assistindo aí e não apertou aí o botão de gostei, aperte aí que ajuda bastante a gente a ter relevância esse vídeo também na internet e que as pessoas possam encontrar mais fácil no YouTube, né, essas informações que a gente está compartilhando. Então, quem foram os ganhadores que comentaram, compartilharam, curtiram aqui... no YouTube, no Face a gente parou a transmissão depois que teve o probleminha, mas aqui no YouTube principalmente foi a Gisele Lacerda que ganhou o livro e a Maura Russo que ganhou o CD. Então, se vocês entrem em contato aqui conosco depois, deixem uma mensagem, entrem no nosso Telegram. Então, quem não tem o nosso Telegram novo aí é o telegram.vivenciaespirita.org, só digitar aí telegram.vivenciaespirita.org que cai, ou entra no nosso site vivenciaespirita.org, que vai encontrar aí o link do Telegram para poder entrar em contato com a gente e caso mandar o endereço ou buscar, se for aqui de São José dos Campos, buscar lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, tá bom? A Maura é daqui, a Maura certeza que é daqui, né? Então aí pode buscar lá na livraria Casa do Caminho. Se a Gisele Lacerda não for... É pena que o livro não vai ser autografado pelo César, né? Tá, depois a gente sorteia esse livro, então, né? Aí, exclusivamente, para quem... Depois a gente faz um próximo programa, tá bom? E também vamos para o aniversariante agora, né? Exatamente. Os nossos aniversariantes, dia 13. Dia 13 é hoje, né? Hoje quem está fazendo aniversário é a Juliana Spadotto, lá do Paulo de Tarso. Dia 14, a Janaína Ferreira, também do Paulo de Tarso. Dia 15, a Terezinha Campoy, a Elza Saito e a Dona Anitta Amaral fazem aniversário. E a Elza é a nossa grande colaboradora também, né? E a Dona Anitta, estamos com muita saudade dela. Da Dona Anitta, né? E são esses os aniversariantes de hoje aqui. Lembrando que a partir da semana que vem, Rui, acho que nós vamos começar a sortear um kit, né? Um kit aqui dos 17 anos, sim, né? Sim, então 17. O kit vai ser uma camiseta, uma caneca, uma máscara e um chaveiro. Nós vamos mandar para quem? Qualquer lugar do Brasil. Tem que... E se for até posterior, tem que mandar, não tem jeito, né? Então fica ligadinho na semana que vem, que nós vamos sortear um kit. Até o dia do aniversário a gente vai estar sorteando um kit aí. E o aniversário é dia 17 de janeiro, que nós vamos ter o programa. O aniversário é dia 18, mas o programa é no dia 17, né? Legal. Você comentou o aniversário da Graça ou não? Não. A Graça é a nossa Graça? Maria, não sei se a Maria, não, acho que não, não. É a nossa graça, dia 19 de dezembro, não é a graça, mas é uma ouvinte aqui, que legal. É por isso que eu confundi, mas não deixa de comentar, né, não, vamos deixar, porque é ouvinte nosso, seguidores aqui do Facebook. Então é isso. Tudo bem? Rodrigo, só eu vou já me despedindo do pessoal, agradecendo a todos que participaram aqui conosco e também falando para você que no final você coloca a música Encontro com Jesus com o Jorge Fernando. Tá bom? Legal. Então, agradecendo aqui também a todos os ouvintes que entraram, comentaram conosco, compartilharam, curtiram. A gente peça desculpas pelo início, que acabou a energia aqui e a gente teve que reencerrar a transmissão. Mas agradecemos aqui, peço desculpa para quem a gente não leu as mensagens, mas queria só comentar que o Ed Moreno entrou aqui, mandou um bom dia aos nobres amigos, Rui Carlinhos, Jorge Reis, a Sonira lá de Poço de Caldas entrou aqui também participando, a Júlia Nezu entrou aqui também, deixou o meu recado, a gente agradece, a Adelaide Paulo, a Ieda Bastos, a minha mãe Mariângela entrou aqui, a Elza Yoshi, então a gente agradece a participação de todos vocês. Ah, e quem ligou aqui para nós no telefone foi a Denise Manzano, a que sempre liga para a gente também, e o... Dona Dina. A Dona Dina ligou aqui para a gente, que todo domingo está ligando aqui para a gente, e também o Vô Arlindo ligou aqui, a gente agradece a participação, né, e a gente agradece ter ligado aqui o Vô Arlindo, que todo domingo está participando, escutando a gente lá, mandando um abraço para ele e para a Sônia, que deve estar nos ouvindo. Deixo a palavra aí também para o Rui, para fazer as despedidas. Eu só quero agradecer ao César pela tranquilidade e serenidade que nós fizemos no programa de hoje, e também pela presteza dele. Falei num dia para nós, tudo bem, se eu tiver aqui, a minha agenda estiver disponível, pode contar comigo. E depois eu já liguei para ele, falei, não, pode deixar que eu estarei lá com vocês, participando do programa Vivência Espírita. Um grande abraço para você, viu, César? E vem um dia participar conosco aqui no nosso estúdio. Queridos irmãos vivencianos, agradecemos a todos a presença, Jorge Reis, Rui, Rodrigo, Beto Nove, ao nosso querido irmão César Perri, que nos trouxe bastante conhecimento no domingo, e que possamos passar um domingo abençoado em família, na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Até o próximo domingo, queridos irmãos. Muito obrigado. A gente pede aí pro César fazer o fechamento final aí para a gente, por favor. Primeiramente, nós queríamos agradecer a toda essa equipe, né, do programa Vivência Espírita, pela oportunidade de estarmos falando sobre esse livro recém-lançado pelo editor Clarim, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, e dizer que nós tivemos a intenção de registrar, embora de uma maneira sintética, né, esses momentos felizes de entrarmos em contato com a obra psicográfica de Chico Xavier, especificamente com os livros de autoria de Emmanuel, e também o grande privilégio, né, de ter essa possibilidade da amizade e do contato com Chico Xavier. Foram, sem dúvida nenhuma, experiências de grande aprendizagem para nós e de orientação para a nossa existência. E a vida de Emmanuel, nesse conjunto, né, dessa trajetória espiritual, mostra realmente o esforço de uma entidade espiritual para o seu aprimoramento e para a compreensão da mensagem de Jesus. E é isso o que ele reflete nesses livros que ele escreveu pela psicografia de Chico Xavier. E ao encerrar o programa, convidando a todos para o momento de louvor a Deus, aos amigos espirituais, pelas bênçãos e oportunidade que recebemos em nossas vidas, de agradecimento por todas as dádivas que se repetem nas nossas existências, e também de rogarmos ao alto, de rogarmos